Campo do Tavares. O encontro da Hot Valley, da Furacão e do nosso animal. É o Búfalo. In a while. Com muito carinho, essa galera que é a razão do nosso sucesso, que as nossas equipes, a família Piratas, Inocentes, a família Pressão. Tô curtindo o Murari também, alô Felipe Broga. Os manos da responsa, os primos da atitude, os melhorados da Nike. Aquele abraço com muito carinho, obrigado pela moral que vocês dão pra gente, viu? E agora? Prefeito Tico da Pedreira, já na retaguarda. Seu assessor Paturi, fala Paturi, Fabrício da Clara. Eduardo, a galera de Sony também, o Johnny Bill, Jéssica Brito, Luzinho da 007, Tiaguinho Rex, tudo dá tá certo, fala Julie. O tupete da Dev, né, tupete? Joga a mãozinha pra cima! We fell in love as the leaves turn brown. And we could be together, baby. As long as skies are blue. Chupa no Brasque! Para meu grande parceiro, Pedrinho! O Derego da equipe Norseia está todo mundo nesse jornal, né? O animal se liga aí! Sacudindo a Amazônia! É loucura! Fabrício Mongrejão! O Xandão dos Terríveis do Distrito Murari também! Chama na Brasque, meu grande parceiro Bolinha! Aqui no ladinho, do outro lado tá o David de Câmara! O Denis, assessoria do deputado estadual Miro Sanova! Alô, Fabrício Pinheiro! E quem acredita em Deus, coloca a mãozinha no alto aí que eu quero ver. Toda a galera do Paysandu tá feliz da vida aí, não tá? Terceiro hoje, repare, 3-1. E a galera do Clube do Remo, coloca a mãozinha no alto aí que eu também quero ver, vai! Coisa boa demais, vou falar do Marajó no distrito mais uma vez! O DJ Michel de Bragança, junto com a sua gata, Jess Murarinho, União de Mãe do Rio, o garoto que faz as meninas passar. Ailson da Pedreira, Parque de Belém. Oh, quatro pra mim, maneirinho tá te olhando. Me deixa maluco, você desce deslizando. Ai tá gostosinho, ai tá na moral. Desce rebolando pra poder ficar legal. Chama um abraço aqui pros primos legendários do tal. Ai tá na moral, desce rebolando pra poder ficar legal. Que isso? Ai tá gostosinho. Alezinho! Um abraço pra você, obrigado pelo carinho, valeu! Tá na moral, tá se rebolando. Alô do Irapó! Autoescola Moderna. Se é meu gato, as novinhas vão gamar. E vão se lembrar de nós toda hora que é só tocar. Baixo, baixo, baixo, baixo, baixo, baixo, baixo, caia. Baixo, baixo, baixo, baixo, baixo, baixo, baixo, caia. Baixo, baixo, baixo, baixo, baixo, baixo, baixo, caia. Chama um abraço pra família GDS! Está aí mesmo a gente! O neguinho da tô curtindo, né, neguinho? Pode crer, neguinho! Vai se machuca, R7 é mil grau. As novinhas vão gamar e vão se lembrar de nós toda hora que essa toca. Porque vai machucar, vai te machucar, vai te machucar, vai te machucar. Tá te... Bandinho dos terríveis. E a carinha maluco, alô, Luluzinho, show. Ai tá gostosinho, ai tá namorado. Os terríveis no distrito, rebolando pra Salomão, ostentação, hi-fi. Ai tá gostosinho, ai tá namorado. E nome de Physio Fitness, academia. Pra poder ficar legal, que isso? Alô, Felipe Broga. Ai tá gostosinho, ai tá namorado. Chupa no abraço aqui também. Namorado. A galera que faz parte aí. Fica legal. Da Mega Chapolin, viu, Josias? Ali no lado, meu grande amigo, parceiro Fabrício. E a Mega Chapolin, meuzinho da 007. Toda aqui, da Chapolin. Esse CD vai tocar lá na Mega Chapolin. Brasil! Vai sentar no poste. E aí, Almin? O Almin da TF? E a Raquel Cebriel? Chocolate, não foi? Quem sabe libera o gogó pra cima? Yush! Hoje na casa do seu Zé vai rolar uma ousadia. Abaixada, dada, cheia de novinha, doida pra... Estou na presença do meu grande parceiro Paulinho da GDA. Já por ali também do lado. A Danizinha, fala Danizinha. Irmão Jesus. Fica à vontade no fundo, sim. Fica... Eles agora são. Ai, fica à vontade no fundo. Valeu, Paulinho. Obrigado. Valeu, meu irmão. Vilacinha, Vissalone. E a galera da Bike do Esquadrão da Bike. Adoro, adoro. Tô curtindo. Adoro, adoro. Adoro, adoro. Todo dia tem festinha. E aí, Maurício do Detran. Hoje na casa do seu Zé vai rolar uma ousadia. Abaixada, cheia de novinha, doida pra perder a linha. Uma enfia até o chão, outras fica vão soltinha. Na casa do seu Zé, todo dia tem festinha. A novinha não me quer, só porque eu vim da roça. Você tá, meu amigo? Recebe sempre DJ Darlane Braça Velha. Passo pela que ela gosta. É um dos meus. É porque você é do papão também. Passo, passo pela que ela gosta. Passo pela grande Tavares. Chama o Brasquinha. Pro Martim dos Manos aí. Brilha Alexandre da Arena. Mix. Beats, alô Alexandre! O homem é bom, o homem é espetacular. Vai. Roça em mim. Vai. Sarra em mim. Desce. A galera do distrito canta assim, ó. Como é que é, rapaz? Cris Tavares. Sangue, sangue. Novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu. Fala o quê? Diz aí, vai. Eu quero é tu. Novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu, quero o quê? Ô novinha, e aí, safadinha danadinha, gostosinha, o já falar pra tu, quero o quê? Alô, Neymar de Boca Chupa! Sainha, hoje eu qual som que tu gosta, Neymar? Diz pro Darlan! O Búfalo do Marajó! Novinha, união da família dos Piratas de Nascês! E a família Pressão ali, ó! Clebinho, Rogerinho, Lini, dos Primos da Atitude! Um abraço pro Moisés MDR e a família MDR dos Manos da Quebrada! É todo mundo! Safadinha, hoje eu vou falar pra tu. Eu quero é tu. Novinha, safadinha, hoje eu vou falar pra tu. Quero o quê? Ô novinha, taradinha, danadinha, gostosinha, o já falar pra tu. O Paturito tá fazendo bacana, minha menina. Eu quero é tu. Tira a blusa, a sainha, hoje eu vou falar pra tu. Quero o quê? Eu quero é tu. Novinha, safadinha, hoje eu vou falar pra tu. Eu quero é cadê tu. Cadê o Clay, bicho? Novinha safadinha, hoje eu como é que tá o furacão? Tudo sob controle. É hora da gente ver! O Búfalo do Marajó, o animal que conquistou o Pará. Joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão. Tchá, tchá, tchá, tchá. Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima. Bora estremecer. Vai cantar bem alto, não é da voz. Quando penso em ligar pra você, telefone. Eu me escondo de todas as formas. Eu não quero de Alexandre. Esperança. Alexandre Pressão, Thiaguinho Rex e o DJ Pedrinho Mix. Um abraço, meu. Meu casamento foi marcado pra semana que vem. Mas como é que eu vou me casar? Alô, Rony. E aí, Rony? Rei dos periquinhos. Meu parceiro baby, compadre baby. Tirar você da minha. Lá de Bragança, e aí, tizão? Esquecer que um dia eu já te encontrei. Sério, tô curtindo. Mas meu coração. E a Sidneia, o HB20, o casal 100% maricão. Bebeto, Hélio, Lene, Anne, dos mascarados lá do bar. Mas como é que eu posso ser feliz se você não está aqui? Rio. E o Adriano Bix, alô, Leão. Eu me escondo. Daniel, na família Cobra d'Água. Das formas. Genius. Valeu, Jairo. Eu não quero criar esperança. Esse macio dos manos da Responsinha, Pedrinha. Mas não paro de pensar em você. Fala, Pedrinha. Meu casamento foi marcado pra semana que vem. Mas como é que eu vou me casar? Se eu ainda amo muito você, muito. Eu queria tirar você da minha vida. Esquecer que um dia eu já te encontrei. do distrito, essa equipe tá em casa. Assim. Dói quando a gente se dá demais, entrega o coração. Júnior, tô curtindo. Dilon, nota 6. Obrigado, Vidilon, pelo carinho. Meu grande parceiro, Marquinhos Belém, está ao lado. Paulinha, Fábio, Guilherme, Felipe Lima, Loro da Nike. Fabrício Mineiro, que é o vídeo come calado, 144 horas. Você me ama, vou te amar além. Mas se mentir pra mim, vou te enganar. É vereador gordo, sempre você. Se te fazer qualquer besteira, nossa vingativa. Homem que valoriza a nossa cultura. É a traição. Quem sabe um dia eu posso até te perdoar. Mas vou ficar com quem... Bora, vereador Clay Alves! Agora sim, dói, né? Ao lado do assessor aí, do deputado Vinícius Nova. Que não se engana. De cama, e o nosso parceiro Bolinha e o Tênis lá do Imperial. Dói, né? Quando a gente gosta, dói, né? E o outro não se importa, pois é. Eu fiz só pra você saber o que eu senti no coração. Banda 007. Bora, Cuxi, bora, Cuxi, bora! Chico Sauria! Bora, Luciano! Sete são metralhas do Pará, somos da periferia. Vamos ostentar, a nossa humildade faz a diferença. Essa família onde chega arrebenta. No Mega Príncipe ou no Badala, quem manda no setor são os metralhas. Seja no Rubi ou no Pop, a nossa família é do sacode. Joga a mãozinha pra cima, quem é sincero e dá o um grito! Pra cima! Gustavo Lambebe! Lambebe de Belém, né, Gustavo? Paulinho Doideira e o príncipe do Brasil! E da família Faxineiro, por ali, ó! Esse é o poder que vem do Pará! Tá de metralhas, vem pra curtição! Essa família é inspiração! Tá de metralhas, tá de metralhas, tá de metralhas! Tá! David de 2007, sou metralha do Pará, somos da periferia, vamos ostentar, a nossa humildade faz a diferença, essa família onde chega arrebenta, no Mega Príncipe ou no Badala, quem manda no setor são os metralhas, seja no Rubi ou no Pop, a nossa família é do sacode. Bora Cuxi, bora Cuxi, bora! Os primos da atitude. Fabrício Thumbson, Douglas Show, Xandão e os terríveis, né? Eu duvido uma reclama dessas. Parabéns aí pra Isabelle Santana pelo seu aniversário, obrigado, viu? Parabéns pra você, Isabelle, sucesso, né, Fabrício? Tiago, 100% liberdade, né? De Maritu, Belenzinho, do Chaveiro, Buraninho. Valeu! Ninguém te amou, falou. Um dia vou te esquecer. Um dia alguém vai perceber. O amor que você diz. Fala, Gelácio! Meu valor. Um dia. Tô curtindo lá de Maritu. Entender. Alô de Lobo, Esquadro Lobo. Minha gente diz, o Alira Vilazinha. Família dos Piratas do Distrito. Henrique, me SP fala Henrique. O homem é bom, o homem é espetacular. Só que você não deu valor. Um dia você vai lembrar. Chorando vai me procurar aqui, pedindo pra voltar. É por isso que tem que cuidar bem dos periquitinhos. Eu já sei que te perdi. Os milionários da NASA. Um abraço com o Bisgarinho, valeu. Patrick MDR, todos os manos da resposta. Pode crer, Patrick, pra cima, galera. Michel da Segúria. Falou, Michel. Pra cima. Sabe aquela menina sentada ali, com um olhar desconfiado, tão inocente? Já fui doente naquela mulher. Sei que agora ela deve estar olhando de lado, tão sem graça, vendo o presente e o passado. Alex Silva, Pablo, tô curtindo. Essa galera que dá valor sempre, né? Você é muito íntimo, aviso se ela quis ficar. Falou, sou alto! Faça ela feliz. Joga a mãozinha pra cima, libera o gogô. Pra cima! Cuida bem dela, você não vai conhecer alguém melhor que ela. Promete pra mim, o que você jura pra ela, você vai cumprir. Cuida bem dela, ela gosta que repare no cabelo dela. Foi por um triz, mas eu fui incapaz de ser o que ela sempre quis. Faça ela feliz. É Billy Brasil! Falando em bala de boca, juba, Billy Brasil. Irmão Jesus, é! Da 3 final do seu Sabe aquela menina sentada ali, com um olhar desconfiado, tão inocente? Já fui gente naquela mulher. Eu sei que agora ela deve estar olhando, tão sem graça, vendo o presente e o passado, conversando de um assunto. O Digão do Serris, o Digão tá em casa. Esse é meu último aviso. Se ela quis ficar contigo, faça ela feliz. Faça ela feliz. Cuida bem dela, você não vai conhecer alguém melhor que ela. Promete. E aí, Carol? O que você já... Alô, Felipe! Vai cumprir. Um abraço, obrigado, meu. Cuida bem. Meu grande parceiro, Marcelo Xuxi. Agora ali, valeu, Marcelo. O Marcelo Xuxi da 99 FM. Vai ser o que ela sempre quis. Cuida bem dela, você Arca. Vai conhecer alguém melhor que ela. O Maurício da Vila Esperança. Mim, e aí, Lidia? Você jura pra ela, você vai cumprir. Meu Deus, cuida bem dela, ela gosta que repare no cabelo dela. Foi por um triz, mas eu fui incapaz de ser o que ela sempre quis. Faça ela feliz. Só as melhores e as principais. O amor chegou pra ficar. Seu olhar brilhando em meu olhar. O amor chegou. Alô, Leão. Vai na tremidinha, e doida, estremece tudo aí, ó. Débora Couto, beijo pra você, Débora. Prefeito Galeguinho do 40, já tá no sistema, né, Galeguinho? Imaginei uma festa no estado do... O deputado Luizinho das Terras. Atitude, junto e misturado. A galera virou logo tchatcha rei. O Derego, Léo, Pedrinho da equipe, você é Júnior. Joga a mãozinha pro alto, ensina aí como é DJ. Tchatcha rei, tchatcha rei. Então detona, detona, toca, toca meu DJ. Tchatcha rei, tchatcha rei. Joga a mãozinha pro alto, ensina aí como é DJ. Tchatcha rei, tchatcha rei. Então detona, detona, toca, toca meu DJ. Yeah. Fala que se não zigue-zague. Ayrton, Digo, Elias, os manos falei. Tunda, Thamerson, você. Júlio Tortino. E meu parceiro Ferro, Geneal, é Ferro. Alô, Ferro. Dani e o Caretinho. Eita, Caretinho. O homem é bom. Eu sou o rei dos periquitinhos. Eu sou o rei dos periquitinhos. Periquitinhos, periquitinhos. Eu sou o rei dos periquitinhos. Maldita. Para a tremidinha, tremidinha, vó. Já. Joga a mãozinha e dá-lhe uma chifrada. Joga a mãozinha pra cima, dá-lhe uma chifrada. Chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada. Assim, Xandão, Arley, Soberadinhas! Assim, assim. Paulo Eduardo, tá por ali. Alô, Ailson! Eu saí pra cá. O Dão Joel da família dos Piratas do Distrito. Digita, o cenário é leve. Mexe a cabeça e o quadril. E vá tremendo. Treme aí, moleque. Treme aí, moleque. Assim. Aê, virou o bichão da segunda, alô, Joelma! Aquele chameguinho, vem dançando de mansinho com o rosto coladinho. Agora a noite vai ficar muito completa, porque eles estão chegando pra agitar a sua festa. Júlio Considerado e o DJ Bruninho e o Jean Apolo. E a nave vai subindo! Vai, né? Estamos lá de lascar. Incomparável e absolutamente dominador. E o quê? Hotvale vai te pegar. Hotvale. Meu parceiro Paulinho GDA. Hotvale. O homem que carrega o animal na veia, né, Paulinho? Lancinho da 006. Ao lado do Neymar e Boca Chuva. Cuidado, bebê, não pode vacilar. Super carreta, Hotvale. A fera está solta em toda a cidade. DJ Fabinho, DJ Gleison. Chama o abraço aqui pro Bolinho, o Fábio Guilherme. Agora o baile vai pra cima. Loiro da Nike. Abre os pinheiros que eu viro o Kobe calado. Ele vai dar. Vai com o bichão da GDS. Pega. Pode vai. Daniela, família Cobra d'Água. Pode vai. Pega. Pode vai. O furioso vai te pegar. Cuidado, bebê, não pode vacilar. Pega. Pode vai. Pega. Pode vai. Pega. Pode vai. Pega. Hotvale. Patrício Hotvale. E as suas mãos, Erika. Hotvale. Alana Cátia, Dudu. Valeu. Gangue do Eletro. O Fua das Baços, Bruninho da Torre. Hotvale, Jona da Silva. Valeu. Hotvale, Hotvale. Hotvale, Hotvale. Hotvale, Hotvale. Hotvale, Hotvale. Hotvale, Hotvale. Solteiro, coloca a mãozinha no alto aí que eu quero ver. Quem tá panema e ainda não pegou nada, dá um grito aí. Quem tá triste aí do Clube do Remo perder pro Paysandu, coloca a mãozinha no alto aí. E quem tá feliz, dá um grito agora. Vai ficar mais feliz com essa aqui, ó. Zero, zero, sete. Bora, Fábio Guilherme! Não sou de ficar mais de uma semana sem amor. Sem um beijo, sem o corpo, tá difícil. Deixa eu te falar. Eu vou fazer jejum de amor pra provar o que eu sinto. Quer saber, eu tô arrependido que não falei no seu ouvido as frases de amor que não falei nosso cobertor. Sentimento proibido até parece impossível. Quer saber, eu necessito ter de volta o seu calor. Sua boca é minha, domina minha. E o que é que as duas estão fazendo tão sozinhas? Sua boca é minha, domina minha. E o que é que as duas estão fazendo tão sozinhas? Ai, ai, ai, boca minha. Banda 007. Não sou de ficar mais de uma semana sem amor. Sem um beijo, sem o corpo, tá difícil. Deixa eu te falar. Eu vou fazer jejum de amor pra provar. Família, tô curtindo, né, Júlio Doido? Essa... Um abraço pra você, Jonel! Porque não falei no seu ouvido as frases de amor que não valem. Os primos da atitude, os manos da resposta do distrito. Parece impossível, quer saber? Eu necessito ter de volta. Bora curtir o arrocha! Sua boca é minha, domina minha. E o que é que as duas estão sozinhas? Júnior e a a Cineia da KB20 passando laser, Cineia. Filha, e o que é que as duas estão fazendo tão sozinhas? Paulinho Doideira e o príncipe do passinho da Fagineira. E Chico Marcelinho, o Galo, Vaca e o Leandro, toda a geneira. Pra que brigar? Verginho e a primeira dama. Fala sério. Senhorita Fabizinha, né? A relação não existe mistérios. Não dê ouvidos pro que o povo vai falar. Julianares, Julianares. Eu não vacilei, juro. Fala, balões. Não posso pagar se não. Iago, da Toyota, Birquinha. Coração é seu, pra que desconfiar? Eric. Eric Rodrigues com a gente. Para de mentir, para de me enganar. Você foi visto com... Aí era as musas. No domingo. Os manos da quebrada. Estado Big Sonsa. E a Dada, eu sei, fui uma tola por me apaixonar. Olha o demônio do Rio. Mas um dia essa doutora... E aí, Fabrício da Claro. E eu... Alô, Evelyn. Achar um homem que me ame de verdade. Família dos Pirata. Pra cima. E de você não. Joga a mãozinha. É mentira, inventaram. Saiba que eu amo você. Eu tô no Big, só saudade. Tô tentando te esquecer. É mentira, inventaram. Saiba, não vou te deixar. DJs Patrício, Mauro e André do Comércio vão tocar. É mentira, inventaram. Saiba que eu amo você. Eu tô no Big, só saudade. Tô tentando te esquecer. É mentira, inventaram. Saiba, não vou te deixar. DJs Patrício, Mauro e André do Comércio vão tocar. Da 007. Meu parceiro Dudu, pra que lá do Mega Gol, está presente. Um abraço com o Bisgarinho. Valeu! Não existe mistérios. Não dê ouvidos pro que o povo vai falar. Eu não vacilei, juro, não sou culpado. Não posso pagar se não fiz nada de errado. Meu coração é seu, pra que desconfiar? Para de mentir, para de me enganar. Você foi visto com outra em meu lugar. No domingo, na festa do Big Som, saudade. Eu sei, fui uma tola por me apaixonar. Mas um dia essa dor toda sei vai passar. E eu vou achar um homem que me ame de verdade. E de você não vou nem levar. Chama no abraço! Patrício, Mauro e André do Comércio vão tocar. É mentira! Pra gente mandar um abraço com muito carinho! Eu amo você! Ele que tá ligado! Big online! Tô tentando te escutar! Deputado Estadual Almirio Sanova, um abraço pra você, obrigado! Assessoria aqui, ó! Um abraço com muito carinho! André do Comércio vão tocar! Pra tocar, senhor! Naquele dia que me viu partindo. E aí, Felipe? E aí, Carol? Prometi pra você que voltaria. Um abraço pra você. Pra cima! Alô, Luluzinho, show! Eu fui buscar meu sonho. Alô, Digão! Garimpou. Já tinha decidido ficar rico. E o quê? Pra te envolver. Paulinho, todas as vou tocar uma música que tu dá não ouviu tocando com... Peraí. Pra te convencer, aprende a falar inglês. Henrique da Pedreira. Vou te dizer, você é o meu ouro negro. Ao som das marcantes te amei. Não dá pra esquecer meus beijos. Xande, lá do telégrafo, né? Nada. Alô, minha loga. Alô, minha da terra. Chaguinho Rex, grande parceiro. Loira, Sarah Júnior. Beijos. Eu esqueço. Não me a Jennifer. Nada. Pode esquecer. Amigo. Isso é Bruno e Trio. Naquele dia que ele me viu partindo, eu prometi pra você que voltaria. Se navegar com você rumo ao infinito, sonho acordado o tempo todo, imaginando o tocar da sua mão. Fala que eu vi um clube galado. O teu... Um abraço pra você, valeu! Tudo que eu falo, Dingo! Você e desbravar. Pronto! Nosso presidente de Bolívia, os milionários, o Giovanni e a sua primeira dama, Marte, obrigado, meu! Vida, saudade ser tua. Juliana, a primeira dama lá do Denis do Imperial, né, Juliana? Ah, se o teu amor fosse um ossinho de pelúcia que eu pudesse carregar, é o búfalo, e levar pro paraíso. E que dá? Ah, se o teu amor fosse um barquinho de papel, eu pudesse navegar com você rumo ao infinito. Bora lembrar! Você me diz que me ama, é legal, é gostoso, é bacana. Eu gosto de saber, mas pra gente ficar, é bom perceber se o meu jeito de ser combina com você. Quando você me diz que me ama, é legal, é gostoso, é bacana. Eu gosto de saber, mas pra gente ficar, é bom perceber o quê? Se o meu jeito de ser combina com você. Se você me quer, tem que saber do que eu gosto. Pra não se arrepender depois da gente se entender. Se você me... Meu parceiro Júnior Boca, lá do Caribó da Sorte. Grande parceiro Ramon, alô Ramonzinho. pra eu não se arrepender depois da gente se entender. Você gosta de quê? Eu gosto de carinho, amor. Gosto de dançar agarradinho, amor. Eu gosto de um abraço apertado, de corpo bem colado pra sentir o teu calor. Eu gosto de um beijo na boca, cheio de desejo que é pra gente sonhar. Eu gosto de fazer um amor bem gostoso, sem tempo pra gente escapar. Pra pegar a gatilha do sol! Pra cima! Fica perto de você, amor é bom demais, me satisfaz, você me atrai, bate uma e aí, Júnior? Boca, se você se vai. Não posso esquecer aí. Você passa aí, me grande Thalita Meirelles. Não me olhar, não me querer. Diego Meirelles! Pra acreditar que você está. Alô, Murilo! Pra cima! Louco, louco, louco, estou para te contar. Luizinho da Chave. Pra me negar, pra te. Alô, Fabrício Mega Chapolin, garoto! Para te possuir. Thiago das Coxinhas do Crau e a Camila Santos. Louco, louco, sempre Dieguinho. Para te possuir, pra ter você aqui. Amor é bom demais, me satisfaz, você me atrai, bate uma saudade louca. Se você se vai, você passa em me ver, deixa eu me olhar, não me querer, pra acreditar que você está em casa. Chegando o aniversário da família Tô Curtindo, com a carretinha Hot Vibe, né? Para isso. O meu Joel da família dos Piratas! Tô aqui em mim, yeah. Sinta dentro de mim, o amor está no ar, aqui no meu coração. Chico da Pedreira, Paturi, Eduardo, Fabrício Ebe, vem junto a nós, e a sua álcool por ali, ó. DJ, Maurício do Letrão, Paulinho. Johnny Bill e a Jéssica Brito, olha só. A belíssima Erlen da Pedreira, né, Erlen? Se o tempo passa, eu quero. Fala, Marquinhos Belém, bora de São Ailson. Ingrid e Pantera, né? Pra cima! Sinta o pulsar do meu coração. Se te encontrar, vou te amar. Feliz aniversário, Alô Stallone! Não consigo prestar atenção na aula, não suporto mais o professor. Me distraio, fico olhando pro lado, e o que faço sai tudo errado. Tô cansada de estudar, não consigo me ligar. Desde a hora em que eu te conheci, esse amor é a coisa mais linda que eu já senti. E lá em casa dizem que eu tô estranho, mas qual Produções. Uma marca inovadora e criativa.